compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Parolando! Opa, Gangnam Style! Gangnam Style. E aí, galera, estamos aqui para mais um Parolando. E como eu já estou de saco cheio de ouvir a voz do Gabriel, aqui está de novo Clarice, a pedido do público, para a leitura de e-mails do Parolando. Diga oi para todo mundo, Clarice. Olá, pessoal. E aí, bebê, gostou de aprender sobre o mundo de Beakman? Sim, agora eu tô meio que viciada em mundo de Beakman. Yes! Yeah! Missão cumprida! Muito bem! O que você tá achando do mundo de Beakman até o momento? O Lester é cada vez mais... parece cada vez mais esquizofrênico. Tá cada vez mais bizarramente bizarro? Exatamente! Mas é muito legal assistir isso desse programa, não é não, filha? É, demais. E o principal é que dá pra fazer as coisas que eles ensinam, não dá? É, né, mas o bom senso meio que limita. Não, pessoas. Mas não é nesse sentido, eu tô falando, dá pra usar as coisas que eles estão ensinando nas aulas, né? Principalmente nas aulas de ciência, dá pra pegar os conceitos que eles estão passando e aplicar, não dá? Dá. Ótimo, ótimo, viu? Então, senhores queridos ouvintes, que forem pais e tiverem crianças na faixa dos 5 a 10 anos, 12, 15 também, faça o favor de botar estas crianças para assistir Mundo de Beakman, porque afinal de contas nós temos que salvar esta humanidade que está se restarteando. Falando nisso, bebê, tu não gosta dessa porcaria não, né? Não. Ah, ainda bem. Eu só contrato gente de bom gosto. Falando em contratar, não tem porra nenhuma a ver, mas vamos lá. Como é que é o site? Onde é que fica o endereço do site do Paranerd, bebê? Paranerdia.com.br. Muito bem. Isso é pro caso de alguém só ser ouvinte do iTunes, às vezes a galera não sabe onde é que fica o site. Ah, é verdade. Acho absurdo isso, né? Mas tem maluco pra tudo nessa vida, né? E... qual é o e-mail de contato do Paranerdia? paranerdia@paranerdia.com.br. Muito bem. Temos Twitter? Temos, @paranerdia. E temos também Facebook? Sim, facebook.com/paranerdia. Muito bem. Isto é que é uma funcionária bem aplicada. Muito melhor do que o Gabriel, pelo amor de Deus. Bebê, tu tá sabendo que nós estamos participando de uma promoção? Sim! Você bem que queria ganhar esse prêmio dessa promoção, não queria não? Fala sério, fala. Eu queria. Porra, pelúciazinha musical do Stay Puft, dos Caça-Fantasma. Tu curte Caça-Fantasma, bebê? Curto. Ghostbusters! É! E esse presente que está lá na promoção do post do Paranerdia é um oferecimento dos nossos queridos amigos da Taverna do Ogro Encantado, uma das melhores lojas de action figures, brinquedinhos e memorábilias de cinema e televisão e na internet brasileira. Conheces a Taverna do Ogro Encantado, bebê? Conheço. Qualidade sensacional. Muito boa loja, né não? Muito boa mesmo. E se vocês quiserem, queridos ouvintes, ganhar uma linda pelúcia musical do Monstro de Marshmallow, do filme dos Caça-Fantasmas, ainda dá tempo. Basta você ir ao post do Paranerdia sobre o mundo de Beakman, né, o episódio 63, e fazer um comentário no post. Isso é muito importante, tem muita gente por aí retweetando a frase, mas não fazendo comentários no post. Quem fizer isso, eu sinto muito, mas não vai ganhar o prêmio. Então tem que deixar um comentário no post e aí sim pegar a frase que está lá publicada no post, retweetá-la no Twitter, e aí eu vou fazer o sorteio via sorteio.me, certo? Certo. certo. E falando em comentários, a gente teve bastante comentários, não tanto quanto eu gostaria que tivesse, mas tudo bem, o programa foi bem aceito, a galera gostou pra caramba. E o primeiro cidadão que comentou lá no Paranerd sobre o mundo de Bikman foi meu querido amigo Diogo Garcês Falha. E ele diz o seguinte: estava faltando esse episódio no Paranerd, aí eu concordo. O mundo de Bikman marcou minha infância, acho mesmo que aprendi bastante com ele e achava o programa hilário. Não lembro de ter tentado fazer as experiências eu via no programa do Agente G. Putz, valeu Alexandre pela nostalgia. De nada, meu querido, nós servimos bem para servir sempre. Cabe também ressaltar que esse programa completo e com dublagem original na Netflix já faz valer pelo menos um ano de assinatura. Eu concordo em 100%. Infelizmente, aquela graça toda que eu sentia no programa hoje não funciona. Mas ainda assim é um ótimo programa e se alguns anos ainda existir Netflix e ele lá estiver, certamente meus filhos assistirão. Que a força esteja com vocês, Diogo Denfelsen, Garcês Palha. Cara, Denfelsen, eu já te falei isso pra você, cara. Hoje em dia, assistir Mundo de Bikman, a melhor maneira de assistir Mundo de Bikman é com o seu filho. Você mostrar o Mundo de Bikman para uma criança, cara. É a melhor maneira de fazer o Mundo de Bikman funcionar ainda, e sim, ainda funciona pra mim hoje em dia. Ele falou do Netflix? Nem precisa de Netflix, tem no YouTube. Sim, bebê, tem no YouTube, mas é que no YouTube os episódios não estão em ordem. A maioria dos episódios está cortada no meio, você tem que ficar assistindo parte 1 para depois assistir parte 2. Vai por mim, cara. Na Netflix está tudo inteirinho, sem comercial. E do tipo, você toca o primeiro episódio pra rodar, ele já vai rodar o segundo, o terceiro, o quarto e na sequência, sem você precisar fazer nada, cara. Vale a pena, ouvinte do Paraná, se você alguma vez aceitou meus conselhos, vale a pena assinar Netflix só por causa do mundo de Bikman. Bom, e quem seria o nosso próximo comentarista, Clarice? Senhor Haddock. E o que, que o Haddock nos disse? Ele disse: olá, aliens do ciberespaço. Olá para o moço, Clarice. Eu não sou alien do ciberespaço, mas olá. Olá. Eu adorava o mundo de Bikman quando eu era criança. Quem não? Eu. Ah, você adora hoje. Você é criança, bebê. Vá, vá, patata, vá. Esse programa é tão bem feito que algumas piadas só funcionam para o público adulto, assim como as piadas do Agente do Lester. Sim, isso é verdade. É o verdadeiro programa para a família toda. Uhum. Uma das piadas que ficou mais engraçada depois que eu fiquei mais velho foi quando o Lester explicou o que tinha sido feito no Desafio de Bikman. E o Bikman diz algo como: muito bem, Lester, me surpreendeu. E o Lester responde: eu queria dizer uma coisa inteligente, então li sua parte do roteiro. Só escrevem besteiras pra mim. Já chegou a ver esse episódio, bebê? Ainda não. Deixa eu te explicar. É um desafio do Bikman. Você já entendeu como é que é a mecânica do desafio do Bikman, né? Uhum. Aí na hora que o Bikman vai explicar o conceito científico daquele desafio, o Lester explica. Explica direitinho. Aí o Bikman, como falou aqui o Haddock, ficou surpreso com a resposta tão bem dada do Lester. Ah, é que eu peguei a tua dália, né? Aquele cartaz de... com as falas do personagem. Não é que eu resolvi ler as tuas falas do roteiro, eu só bota uma besteira pra eu falar, então eu achei que seria mais inteligente ler as tuas falas. Segue lá, bebê. Era genial como eles assumiam ser um programa de TV, dando pequenas dicas pras crianças de como tudo era feito. Cara, o que eles quebravam a quarta parede naquele programa era incrível, cara. Muito bom mesmo. Que mais? Gostei muito da conversa do podcast, mas fiquei esperando por algumas vírgulas sonoras ou bordões clássicos sendo usados durante a conversa ou com a imitação do professor Chatov. Cara, eu te garanto que eu tentei fazer imitação do professor Chatov no Curioso e Nerds, mas a minha imitação de professor Chatov saiu tão escrota, tão escrota, que eu falei, não, eu tenho Simancol na minha cara, não. Imagina uma mistura de do professor Chatov com Paulo Henrique Amorim, então não, vocês não iam querer ouvir isso. Não, não. Que mais, bebê? Parabéns por esse ótimo episódio. Se me permitir um jabá, dê uma olhada no meu canal do YouTube, youtube.com/radoc0134, sim, contém easter egg, e se gostar, ajude a divulgar. Vai ter um link para o canal do YouTube do Radoc, é um canal realmente bastante interessante, tem uns videozinhos bem bacanas, e o ouvinte quiser, está aqui embaixo nos links relacionados. É. Obrigado e vida longa e próspera. Para você também, meu querido Radoc. Bom... Tô fazendo com a mão agora. É, eu estou vendo na sua camisa. Bom, o próximo comentarista é o Adriano Ott. E o Adriano Ott começou com rua, rua, rua, rua. Cara, eu simplesmente odeio risada de rua, rua, rua, rua. Cara, o que que tem um ha-ha-ha? É tão simples. H-A-H-A-H-A. Já pronto, todo mundo entendeu o que é risada. Você, por acaso, lê ruá-ruá-ruá, bebê? Não, mas eu acho que esse ruá-ruá-ruá queria mais impacto. Ha-ha-ha é muito... Talvez ele tenha rido tanto que o ha-ha-ha fosse simples demais pra risada. Tá bom, tá. Me convenceu. Tudo bem. Só você mesmo pra me convencer disso. Aí ele diz assim: lembrei que um dia queimei minha sobrancelha. É, ele é do tipo do cara que ri ruá, ruá, ruá. Já tá explicado por que ele ri ruá, ruá, ruá. Então, lembrei que um dia quase queimei minha sobrancelha tentando fazer a experiência do ovo e da garrafa. Um dia... tentei fazer um trabalho de ciência ao estilo Bigman, mas não foi muito satisfatório por incompetência minha. Porra, Adriano, parabéns, hein? Ganhaste agora o troféu, tá de parabéns, meu querido! Porra, o cara queimou as sobrancelhas com a brincadeira do ovo na garrafa, né? Ah, fazer o quê? Ai, ai, ai, tá bom, Clarice, lê logo esta porra desse comentário desse ALX, que eu tô com cheio já, eu quero mais papo com ele não, vai, lê logo essa propaganda. Comentário do ALX, seguidores do ALX? Que exagero, Nerdmar. Não, não é exagero não, seu ALX, o senhor é um comentarista que tem já uma legião de seguidores, sim senhor. Assisti muito ao Mundo de Bigman. Sensacional o programa. Acho que faltam programas nesse estilo em que ciência é apresentada de forma lúdica para despertar interesse nas crianças. Uhum. E pelo que lembro, passava razoavelmente perto do episódio de Anos Incríveis na Cultura, o que já garantia um programa duplo na TV. Sim, na TV Cultura acho que era um logo em seguida do outro. Acho que primeiro era o Anos Incríveis e logo em seguida era o Mundo de Bigman. Mas não sei se eu tô certo sobre isso não, mas tenho quase certeza que era isso. Sim. Posso, claro, estar enganado. E eu também. Agora, uma afirmação sobre o Lester feita no programa me deixou confuso. Mark Hitz, atualmente falecido, Hitz 6. Uhum. Alguma chance desse status do ator mudar? Acho que ele está definitivamente falecido, não? Palhaço. Risadinha. É engraçado que ele pega um trecho do que eu falo fora de contexto e me faz parecer um idiota, né? Obrigado, viu, LX? Te amo também, tá, seu filho da mãe? Ah, que mais? Continua essa porcaria, anda. Risadinha, kkk. É, outro kkk. Outra risadinha que eu também abomino é a kkk. Cara, ninguém ri kkk. Kkk, eu acho irritante também. Kkk, você já pensou uma pessoa? Ah, olha que coisa engraçada. Kkkkkk. Porra. Ah, sério, tá, segue. Vai. Programa sensacional. Parabéns, Nerdmaster e convidados. Ah, cara, eu também gostei muito. LX, esse programa foi realmente feito muito, com muito carinho, com muito boa vontade mesmo. O próximo comentarista é o senhor Marcos Garcia. E ele diz o seguinte: Muito bom, adoro o Bigman até hoje, somos dois. E eu vou ganhar o Stay Puft Caça-Fantasmas, é meu filme favorito. Vou até tatuar a logo, porra. Eu espero que esse cara ganhe a pelúcia, que eu já tô até com medo, que se ele não ganhar, é capaz de ele vir na minha casa me bater, creio. E se ele não ganhar, é capaz que ele te zoe no podcast dele. É, né, talvez, né, eu sei lá, tomara que ele ganhe, né, então tá bom, né, vamos continuar, né. Programa muito bom, cara. Lembram da Cisca, a galinha? Olha um hahaha, olha aí, ó. Isso é uma risada. Melhor, pô. O Lester não sabia o que o Bigman perguntava e falava: pergunte a Cisca. E o Bigman: Lester, se você não sabe a resposta, a Cisca também não vai saber, porque ela é a sua mão. Aí a Cisca respondia tudo certo. Pô. Meu Deus. Agora, essa história da Cisca é o seguinte: o que a gente chamou no cast de Frajuto, o frango, entenda como Cisca, a galinha, porque tem duas dublagens, uma dublagem que teve na Cultura e depois uma outra dublagem que foi pra Record. Na da Cultura eles chamavam de Cisca, a galinha, e na da Record era Frajuto, o frango. Então eu conheço mais como Frajuto, o frango, mas todo mundo entendeu essa história, né? Clarice, meu, casa comigo, menina! Não. Ah, pronto, respondido. Tá? Responda de novo, Clarice. Não, não vou casar com você. Pronto, viu? Bem respondido agora. Seu pedófilo. A menina tem 13 anos, seu canalha. Desculpa, ele também tem. Ah, dane-se, mas isso é pedofilia do mesmo jeito. Eu sempre quis saber se o cabelo dele, do Bigman, era de verdade. Quando descobri que era peruca, fiquei triste. Cara, eu acho que nos primeiros anos não era peruca. Só depois que virou peruca, eu sei lá, acho que é peruca mesmo, Dani. Se não faz mal, o cabelo dele é escroto do mesmo jeito. Muito bom o programa, vou indicar para vários amigos. Boa noite e boa sorte para o senhor também, seu Marcos Garcia. Muito bem. E quem é o próximo, bebê? Seidi. E o que, que o Seidi nos falou, bebê? Ah, galera, curti demais o cast. O mundo de Bigman era sensacional. Assistia toda hora que passava na Cultura. Ainda não lembro que antes de estrear esse programa, já em 92 passava na Cultura um programa chamado O Professor, apresentado pelo professor Antônio Sadal Mori. Isso. E o Seiji deixou um link para um vídeo desse programa do O Professor, e esse link desse vídeo vai estar aqui nos links relacionados. Siga lá. E que dava lições de física e química, ilustrando as explicações com a ajuda de um computador. Uhum. Já curtia muito esse tipo de coisa na época, e quando estreou O Mundo de Bigman, fiquei mais fascinado ainda pelo assunto. Muito bem. Como assim as cartas eram reais? A dublagem aqui em português eram todas com nomes estranhos de lugares bizarros. Pensava mesmo que fossem cartas fictícias, só pra ter assunto nos programas, se bem que quando estava a terceira assistente, a dublagem lia como cartas reais. Isso é verdade. Ô Bess, quando... Observação, né? Sim, sim, pode ler BS, bebê. Todo mundo entende BS. Quando o Nerdmaster falou do nome do homem equilíbrio, eu também balancei os ombros. Pior, dentro do trem lotado. Que merda, viu? Vocês fizeram me pagar um mico bizarro. Yeah, achievement unlocked. Eu fiz um leitor pagar mico. E sim, quando a Clarice falou homem equilíbrio, eu balancei os ombros de novo. Abraços e parabéns pelo programa. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Bom, e o próximo comentarista é o Haddock de novo. Olha, esse garoto adorou comentar e comentou de novo. Eita, ele é um double damage, né? Tá bom. Double damage. E o Haddock, no seu segundo comentário, disse: Nerdmaster, você lembra de uma série da Cultura onde um grupo de jovens investigava coisas estranhas com a ajuda de um fantasma escritor que também dava o nome ao seriado? Quando eu era criança, gostava dessa série, mas tenho medo de rever agora. Talvez possa ser um tema de cast, mas teria muito mais orelhas do que conhecedores. Dá uma olhada. A série chama-se Ghostwriter, ou Escritor Fantasma, e era uma sériezinha bem obscura, hein, Haddock? Eu não lembro muito bem dela, não, mas é uma sériezinha bem obscurinha. Bom, e quem mandou o próximo, bebê? Drugi. Drugi, nosso comentarista de estimação. E o que, que o Drugizinho falou? Mundo de Bakeman. Tá aí um programa que fez a infância de muita gente, que fez muita gente gostar e entender, coloque aspas aí, ciências. Uhum. Eu sinceramente não perdia nenhum episódio e achei que a série iria perder a graça depois de um tempo, mas estou assistindo novamente no Netflix e ela só melhorou com o tempo. Beleza. Risos. Risos. Meus filhos, com toda certeza, vão assistir Bakeman e vão se divertir tanto quanto eu me divertia. Uhum. Excelente tema, muitíssimo bem abordado. Parabéns. Obrigado, Drug. Só servimos bem para servir sempre. A próxima comentarista, eu queria guardar este comentário especial porque é de uma senhorita chamada Erika Chimensky e a minha especialista em assuntos científicos, meio sumida, tudo bem que ela não aparece aqui desde o episódio da Madame Curie, mas a coitada tá num pega pra capar nos estudos dela, então infelizmente ela não vai aparecer tão cedo, mas aguardem que eu já estou preparando alguns temas para a Erika voltar. E ela disse o seguinte: eu gostava do Ney, o cameraman, que ele só gritava. Bigman me ajudava pra caramba nos estudos, era muito bom. Mais tarde ela confessou também que se ela hoje em dia estuda ciência da radiação é por culpa do mundo de Bigman. Caramba! É, cara, é o mundo de Bigman formando cientistas, tá vendo? Olha. Muito bem. E quem é o nosso próximo comentarista, bebê? Márcio Neves Machado. E o que é que ele disse? Olha só, mundo de Bigman, legal. Contar pra vocês que apesar de conhecer a série e seus personagens, nunca tinha assistido o episódio por inteiro. Até porque na época que estreou no Brasil, foi quando? 97? Foi entre 94 e 97, por aí. Eu já trabalhava e estudava, me tomando o dia inteiro. Então não tinha tempo pra conhecer o que tinha de novo na TV na época. Só fui ver um episódio inteiro agora, com a Netflix. Justamente o primeiro, que falava sobre a gravidade, onde ele usou o Galileu Galilei para explicá-la, ao invés de Newton. Uhum. Mas depois fui pesquisar e descobri que fazia sentido. Eu fui também vendo esse episódio que finalmente entendi de onde vinha a vinheta do Curioso e Nerd. Enfim, um bom papo. Abraços e até a próxima. Muito bem. O próximo comentário é um gigantesco comentário de Madame Dona Ira Croft, lá do Mundo Freak. Ela diz o seguinte: adorei o convidado do Mundo Freak, hein? Tá vendo? Ah, vou tentar fazer um jabá autoexplicativo no seu comentário, né? Muito bem, Ira. Vai entrar no Paraná só pra comentar isso. Que beleza. Muito obrigado, viu? Também te amo, Dona Ira Croft. E o último comentário pertinente, qual seria, bebê? Bruno Henrique. E o que o Bruno Henrique nos disse? Nossa, falta o mesmo esse no Paraná. Bem, podemos dizer que até agora está completo? Mais ou menos, mas tá bom, tava faltando mesmo falar de mundo de Bigman aqui. Cara, eu tenho 17 anos, um nerd meio novo. Peraí, um nerd meio nova sou eu. Não, bebê, ele é um nerd meio novo, você é uma nerd nova. Tá bom, você essa parte. Ele é meio novo só, você já é totalmente nova. Ah, é, literalmente não. É, tá vendo? Sou mais prodígio que ele, tá? Com cerveja, meu bebê. Modéstia, cadê? Modéstia as favas. Mas vejo, via, o mundo de Bigman desde que nasci. Aprendi tantas coisas, talvez mais do que na escola, na época. É, né? Eu também acho. E pra não dizer que esse foi o último, nós temos um último comentarista, que foi o senhor Igo Dima. E ele nos diz o seguinte: fala, pessoal, tudo bom? Tudo bom. Tudo bem com você também, Clarice? Tudo bem, então tá tudo bem também, viu, o Igor Dima? Nostalgia feeling. O mundo de Bigman era muito bom, adorava assistir o Lester, as assistentes, os pinguins. Lembro de um episódio que ele ensinou como fazer um hovercraft com um disco. Muito bom, é, ele pegou um LP e um balão de bexiga, de encher, e fez um hovercraft com ele, cara, foi muito foda. Parabéns pelo programa. Acho que faltava mesmo algum episódio ótimo na podosfera sobre um dos meus programas prediletos da infância. E minha cabeça explodiu com a referência sobre como os podcasts são parecidos com o mundo de Bigman. Ah, é, né? Abraços e saudações. Valeu, muito bem. Esses foram os nossos comentários. Ainda dá tempo de vocês ouvintes irem lá também no post desse episódio do Bigman e fazer um comentário, retweetar a frase que está no post para poder ganhar a pelúcia dos caça-fantasmas. Bom, ficamos por aqui. Bebê, mais uma vez foi um prazer fazer uma leitura de comentários com você. Diga tchau para nossos queridos ouvintes. Tchau, ouvintes. Muito bem, e se vocês quiserem ouvir mais Clarice, essa semana teremos o CCGA, não teremos, bebê? Sim! Eu vou começar a estalar o chicote pra esse povo botar o CCGA no ar o mais rápido possível. Muito bem, então. Vamos ficar por aqui. Fiquem agora com o Nerd Master Recomenda e com as Crônicas Nerds. Vamos lá. Open Gangnam Style. Open Gangnam Style. E Master recomenda. Mais um Nerd Master Recomenda. Estou agora nessa de sempre chamar os irresponsáveis pelos programas que eu recomendo, e eu recebi agora recomendar um dos podcasts recentes da podosfera que mais me encantaram, mais até porque não dizer me surpreenderam, porque eles pegaram um tema, vamos assim dizer, porque não corriqueiro, que é falar sobre cinema, mas estão fazendo isso numa abordagem completamente diferente de tudo que já se foi visto na podosfera brasileira, porque eles gostam de mostrar e falar a respeito do filme, pegando as filosofias que esse filme tenham os lados filosóficos da história do filme. E é claro que eu estou falando do site oscinéfilos.com.br. E para falar comigo a respeito do site Os Cinéfilos, eu não poderia escolher uma dupla de melhores amigos do que meu queridíssimo amigo Bruno Costa. E aí, Bruninho? Olá, tudo bem? É isso, vai me esculhambar logo de cara, assim, que é por isso que eu amo esse garoto, eu adoro ele de paixão, mesmo não o conhecendo ainda pessoalmente, é a única mágoa que eu tenho dele, entendeu? E bom, eu trouxe querido também o senhor Luciano, o advogado do Cinecast. E aí, Luciano? Olá, pessoal, advogado pela OB. Pela OB, né? Tá certo. Bom, Bruninho, me conte lá uma coisa. Antes do Cinéfilos ser este maravilhoso site de resenha participativa, né? Que os leitores podem participar fazendo resenhas também no site, ficou correto? Sim, isso. Antes disso, existiam duas entidades diferentes, que era o Cinecast e o Cinéfilos, certo? Certo, exatamente. Era isso mesmo. A qual dessas entidades o senhor era o responsável? Dos Cinéfilos, eu era o responsável dos Cinéfilos. E quem foi o criador do Cinecast? Foi o Michael. Na verdade é uma história engraçada, porque O Michael, ele tava com um projeto começando que se chamava Cinecast, onde ele ia fazer um site que, na verdade, só ia ter o podcast, né? E eu já tinha os Cinéfilos muito tempo atrás, e a gente tinha um podcast que também se chamava Cinecast, né? E aí a gente começou a gravar, e eu conheci o Luciano, conheci o Michael, através de um e-mail que eu mandei, falando com os caras, falando, pô, por que a gente não faz alguma coisa juntos e tal, participa? Foi uma grande coincidência, assim, Alexandre, daquelas que acontecem uma a cada 1 milhão de anos. Aí teve uma briga na justiça pra quem ia usar o nome Cinecast primeiro, né? não chegou a tudo isso, não. Nós escutamos aqui o advogado que, inclusive, fez o aval pra que o uso do Cinecast fosse restrito. É engraçado você dizer que eram duas empreitadas se juntaram, considerando que são três pessoas. A minha função é justamente, ou foi justamente, conciliar aí os interesses tanto do Bruno Costa quanto do Michael, tirando tudo que eles tinham e passando pro meu nome. É, cara, o Luciano foi engraçado, porque o Luciano, na verdade, que deu a ideia dessa junção, né, dessa fusão. E aí, cara, a coisa aconteceu, assim, eu sempre tive um carinho muito grande pelo Michael, pelo Luciano, pelo Coruja, e eles acabaram também gostando de como a gente falava sobre cinema, eu, a Érica, na época o Ricardo também, que foi um cara fundamental para isso tudo hoje tá do jeito que tá. E a coisa aconteceu, cara, acabou que deu certo, a gente tá aí, perto, cada vez mais, a gente tá com novos projetos, com coisas legais acontecendo, inclusive com a participação do senhor, né, seu Nerd Master? Eu já tô quase na equipe. Pois é. É um membro honorário ereto, né? Membro honorário ereto. Sou eu e o Harold, né? Eu tô disputando com o Harold quem tem mais participações nos podcasts do Cinéfilos. Verdade. E o Alexandre, pra quem não sabe, é bom a gente falar essa história, né, Alexandre? Quando eu quis começar o projeto, cara, o Alexandre foi uma das primeiras pessoas da podosfera, junto com o Léo, que isso a gente tem que falar, que abraçaram e falaram, não, cara, vem cá, vou te falar um pouco da minha experiência e tal. E na época, eu lembro que isso foi numa noite, eu acho que foi uma terça, não, foi um sábado, uma sexta-feira, não lembro. Mas a gente ficou de noite conversando, falando, explicando como é que era e tal, batendo um papo muito legal. E foi aí que eu aprendi mesmo, tanto com o Alexandre quanto com o Léo, o que era o podcast, né? Porque se o pessoal for no Cinecast e ouvir os primeiros episódios lá do Cinéfilos, do especial que a gente fez, cara, o áudio era muito ruim, o ritmo do programa era muito fraco, enfim, a coisa tava muito engatinhando, né? E hoje, a gente... Vamos botar isso direito. Você aprendeu a gostar de podcast comigo e aprendeu a fazer direito com o Léo Lopes. Não, acho que o Léo tem uma grande parcela de melhorias, né? Tanto na parte técnica quanto, enfim. Mas eu acho que, pô, você também, Alexandre, a gente tem que reconhecer isso, que você foi um dos grandes incentivadores dessa empreitada, né? E isso é bacana dizer, cara. E hoje tá aqui falando sobre esse projeto que tá dando certo, né, Luciano? Que a gente tá fazendo com tanto carinho. Poxa, cara, é muito bom, muito obrigado. Não, nem tanto, mestre, nem tanto. Bom, e atualmente, falando em equipe, como é que tá a equipe do Cinéfilos? Quem é que está, vamos dizer, for real na equipe do Cinéfilos? Alexandre Nerdmaster. Aham, tá. Eu vou querer a minha parte em paçocas, tá? Tá, pode deixar. A gente tem eu, tem o Luciano, tem o Michael, né, que é o host, tem a Érica, que grava com a gente sempre também, tá na equipe, faz parte, o Bruno Coruja também, que faz parte da equipe, e a gente tá incorporando agora mais duas pessoas, que é a Isadora, que vai começar a fazer parte nas próximas gravações, e o Leonardo Carnelos, que o pessoal já conhece, quem acessa o site, dos textos do cinema aí, e também vai começar a gravar com a gente alguns episódios, enfim, a gente tá crescendo da equipe, porque as coisas estão crescendo também, a gente tá fazendo parcerias, enfim, o podcast tá ganhando um volume legal, então a gente precisa ter cada vez mais uma equipe mais preparada, né, Alexandre? De qualquer forma... Cara, que susto, cara, quando ele falou que tem agora mais dois membros, o Alexandre Nerdmaster e o Harum de Android. vocês são colaboradores de alto nível, né? Luciano. Era isso que eu ia relativizar, porque se a proposta do Cinéfilos como um todo é de conteúdo colaborativo, nada mais consequente que o próprio podcast também se desenvolver com a contribuição de inúmeras pessoas. O Cinecast claro. Hoje, ele tem esse cast que o Bruno Costa mencionou, mas se vocês olharem os últimos episódios, passaram por lá figuras como o Mário Abate, como o Harold Android, uhum. Carlos Voltor, o Juca do Rapadura. Então, talvez a ideia de equipe, ela vá muito além desses nomes que o Brunão listou. Porque a gente contou, por exemplo, contigo em duas oportunidades, que com certeza não serão as únicas. Eu vejo, particularmente, enxergo o próprio Cinecast dentro do Cinéfilos como um podcast também colaborativo. O Cinecast Voz, a gente pode falar que todos os ouvintes que já mandaram o Cinecast Voz compõem também a equipe. Eu ia falar justamente do Cinecast Voz, que é uma coisa realmente impressionante, cara. Como é que vocês conseguiram achar um diferencial na podosfera e um aumento na interatividade com os ouvintes? Quem não sabe o que é o Cinecast Voz, por favor, Bruno, explica pra gente. O que é o Cinecast Voz? Então, cara, o Cinecast Voz é a forma que o ouvinte tem de participar efetivamente do episódio. Antes de lançar um episódio no Cinecast, a gente sempre coloca lá no nosso portal, à direita, no topo, o filme que a gente vai falar futuramente. Então a pessoa tem a possibilidade de mandar pra gente um áudio com uma pergunta, com uma questão sobre aquele filme e fazer parte do episódio, Alexandre. Isso que é muito legal. E a gente vai debater em cima do que a pessoa falar. Isso é arriscado, né? Porque não é. Aliás, são muito poucos os podcasts que se dão ao luxo de deixar antes, né, antecipado o tema do podcast, né? Porque, para falar a verdade, acho que eu nunca vi nenhum podcast fazer isso, já deixar com uma prévia, às vezes, de. Chega até uma prévia de um mês esse Cinecast Voz. Ele fica lá quase que um mês esperando pra galera mandar os áudios ou não. Tô errado. Não. Talvez a grande questão aí seja essa mudança de paradigma que você está dizendo, Ale. Uhum. O Cinecast, assim como o Cinéfilos, Bruno vai me corrigir se for o caso, ele muda um pouco a perspectiva, tirando a expectativa de qual será o próximo podcast, mas dando, por outro lado, dando para o ouvinte a real noção de participação, ou a real interação possível nesse tipo de mídia que é o podcast, se envolver nas conversas. Se vocês ouvirem episódios passados, a discussão entre os participantes, ela segue o que é proposto pelo ouvinte que mandou essa mensagem de voz. E o fato de sugerir o filme por antecipação, eu digo para você, não tira em nada a experiência que essa pessoa terá. Porque outra característica que o Cinecast não tem é esse melindre, por exemplo, com spoiler. A nossa proposta é discutir filmes com quem previamente já assistiu o filme. Ora, e para ter assistido o filme, o anúncio tem que ser antecipado. Sim, muito perfeito. Muito bem. Perfeito, cara. Eu sinceramente, eu acho que vai ser uma pergunta muito sacana essa próxima que eu vou fazer, mas eu vou ter que fazer porque é desse formato do Nerdmaster Recomenda que eu tô fazendo agora. Bruno Costa, meu querido, cite dos seus dois episódios favoritos do Cinecast Cult. Caralho! Essa é uma pergunta difícil, cara. Eu sei. Cara, tem dois episódios que eu gosto muito. Um, o Luciano sabe, que é o Clube da Luta. Eu acho que o Clube da Luta tem todo um significado pra história do Cinecast. Foi ali que a gente começou a chamar a atenção de muita gente. Muita gente começou a acompanhar a gente por conta desse episódio. Então acho que ele, por si só, é bem marcante. E, cara, 2001. O episódio de 2001, pra mim, cara, é um dos melhores episódios que eu já tive a oportunidade. Sem isso, o Luciano, não é porque o Luciano tá aqui ou se o Michael tivesse aqui. Mas ali, pra mim, foi o ápice da capacidade de análise que eu, o Luciano, o Michael e o Harold, a gente conseguiu fazer sobre um filme que é considerado por muitos um filme extremamente difícil. Então eu fico feliz, cara. Eu acho que esses dois episódios, pra mim, são especiais. E eu concordo que a participação do Harold Android nesse episódio do 2001 foi uma coisa de cair. Perdão, que o Paranerd é explícito, eu posso falar isso. De cair o cu da bunda. É verdade, verdade. Porra, foi sim, foi sim. Foi sensacional. Luciano, refeito do susto que eu dei no Bruno, né? Eu já te dei tempo pra pensar. Quais são os seus dois cinecast cults favoritos? Caramba, concordo com o Bruno. Não dá pra atribuir o melhor cinecast sobre outro filme que não seja o melhor filme da história do cinema, que é 2001. 2001 foi o ápice mesmo. Já que você falou aí de cu, posso dizer, foi uma ejaculação coletiva, cara. Porque, puta merda, a gente conseguir discutir 2001 com um cara que é apaixonado como Harold e chegar num nível, transcender o próprio filme e discutir outras questões como filosofia, religião, da forma que a gente discutiu, fantástico. É, além dele, há um outro episódio muito importante, inclusive para a história do Cinecast, que é o episódio que constituiu aí a super equipe ou as pessoas, principalmente a maioria das pessoas que o Bruno relacionou, que é o Labirinto do Fauno. Verdade, verdade. É o cara, eu não vi esse episódio. Cadê esse episódio do Labirinto do Fauno? Que absurdo! Como é que eu pude deixar passar o Labirinto do Fauno? Não, eu vou ter que baixar ele agora. Pode continuar falando aí que eu vou baixando enquanto vocês estão falando. Ouvintes, é o quinto episódio da história do Cinecast, tá lá disponível no site. E por que que esse episódio é importante? Basicamente por três aspectos. Primeiro, é um filme do caralho, né? Um filme fantástico, e fantástico nos dois sentidos. É. Segundo, é o filme onde o cast do Cinecast se consolidou, e aí eu tô me referindo de novo, como o Bruno falou, Bruno Costa, Michael Franklin, Érica Peçanha, Bruno Coruja, Luciano Vieira, e claro, havia o Ricardo Azambuja, quem eu sou um admirador público, adoro muito o Ricardo, mas não tinha participado desse episódio. Basicamente, então, éramos nós seis, e tecnicamente é onde o Cinecast se consolidou como podcast que se propõe a discutir algo que vá além do próprio filme. Estou me referindo a psicologia, filosofia, sociologia, putaria, o que vocês quiserem imaginar. O Cinecast passou a ser, de fato, Cinecast Cult a partir do episódio 5, falando sobre o Labirinto Fauno. Cara, eu já estou baixando neste exato momento no meu Android, que não é o Harland, é o meu smartphone. Cara, porque eu adoro o Labirinto do Fauno. Guilherme Del Toro, putz, é um dos, sei lá, cinco diretores que eu mais adoro, é Guilherme Del Toro. O cara é muito fera demais da conta, e o cara consegue, com hoje em dia, com efeitos práticos, né, animatrônicos, maquiagem, fazer o que muito filme com CG não tá conseguindo fazer, cara. É verdade. Porra, eu sinceramente, nada conta que eu acho que Peter Jackson vai fazer sim um trabalho foda pra caramba, mas eu queria ter visto como é que ia ficar o Hobbit feito pelo Guilherme Del Toro, cara. Olha, porra, mas eu sei que o Peter Jackson vai fazer um bom trabalho. Eu não posso falar mal do Peter Jackson, porque ele é outro dos meus cinco diretores favoritos. Bom, para corroborar agora, né, os meus dois cinecasts cults favoritos, não são os dois que eu participei, que eu teria que ser muito cara de pau pra dizer que são os dois favoritos que eu participei, apesar de que o V de Vingança, cara, foi um excelente episódio de explodir cabeças. Excelente. Eu nunca vi tanta discussão política dentro de um podcast de cinema. Verdade. Cara, verdade. Eu acho que tinha muito professor de ciência política que podia aproveitar esse episódio do V de Vingança em aulas de ciência política. Eu sei que eu não estou sendo exagerado nisso. O Luciano caiu? Não, tô aqui. Não. Ah, tá, é que eu não tô vendo a tela toda também. Bom, mas os meus dois episódios favoritos do Cinecast Cult são o de 2001, né? Fazer o quê, né? É uma unanimidade, todo mundo adora o Harold Android e as suas explicações do 2001 Odisseia no Espaço. E o episódio sobre o Iluminado. Cara, foi um desbunde Eu nunca vi uma análise tão bem feita, não só do filme como obra, né, cinematográfica, mas das facetas psicológicas dentro dos personagens do filme, cara. Eu sou cada dia mais fã de vocês, cara. Eu tô falando sério. Vocês são demais. Vocês são foda pra caralho, como diria titio Léo Lopes. Foda pra caralho. Bom, e depois de tanta puxação de saco e rasgação de seda, Luciano, onde é que a galera encontra este maravilhoso podcast? Há vários caminhos. Uhum. O tradicional é digitando no seu navegador ocinéfilos.com.br. Dentro do portal, além de notícias, colunas, promoções, temos parcerias aí que tem deixado algumas pessoas muito contentes, porque elas ganham ouvindo e lendo. Há também o Cinecast. Se a pessoa quiser ir direto no Cinecast dentro do portal, ocinéfilos.com.br/cinecast. Mas adianto para os teus ouvintes que todo o conteúdo do site é relevante, porque não é feito por nós. É principalmente feito pelos nossos colaboradores, que olha que bacana, são os nossos leitores e ouvintes. Ou seja, todo mundo participa. Isso aí. Beleza, maravilha. E são, a partir de agora, mais um dos agraciados do Nerd Master Seal of Approval. Palmas para eles, que eles querem muito mais. Palmas. E o Pix é o caralho. É isso aí. Tá bom, gente. Com essa ficamos por aqui. Fiquem agora com as Crônicas Nerds. Vamos lá. Crônicas Nerds. O conto de hoje chama-se Criadores de Lendas e foi escrito por Daniel Rossi. A velha estrada rural se estendia por cerca de 20 quilômetros entre os milharais. Era toda esburacada, surrada pelos caminhões que levavam a produção agrícola para os grandes depósitos da região. Suas condições estavam ainda piores, pois naquele verão de 1977 as chuvas estavam sendo intensas. A velha caminhonete enfrentava com coragem o terreno difícil, apesar de sua disposição não ser mais a mesma de alguns anos atrás. O motorista, um fazendeiro que passara pouco da meia-idade, dirigia com pressa e olhava constantemente para o banco do passageiro, onde estava a esposa com uma criança no colo. Já estava praticamente a meio caminho de casa quando percebeu um carro encostado do lado direito da estrada, rente ao milharal. O motorista estava fora do carro, acenando por ajuda. Seu primeiro impulso foi de continuar e não parar. Afinal de contas, aquela tarde estava sendo cheia de surpresas e ele tinha urgência de chegar em sua casa. Mas a esposa o persuadiu de que não seria correto deixar aquele homem na estrada sem ajuda. Parou a caminhonete e desceu. O carro parado, que já havia visto dias melhores, soltava uma quantidade de fumaça considerável pelo capô. Definitivamente aquele carro não estava preparado para enfrentar aquela estrada. Reparou que o motorista vestia roupas simples e não parecia lhe reconhecer. Na pequena cidade, quase todo mundo se conhecia ou era parente. Hesitou por um segundo. Seria aquele estranho algum criminoso? De qualquer forma, agora era tarde demais para voltar atrás. Se fizesse isso, poderia colocar em risco a segurança da esposa e da criança na caminhonete. Resolveu que o melhor a fazer era encarar a situação como a mais natural possível. Parece que seu motor ferveu, hein, filho? Disse aproximando. É, eu verifiquei o motor antes de sair de viagem, mas resolvi cortar caminho por aqui e acabou dando nisso. O estranho abaixou-se e puxou uma alavanca embaixo do painel do carro, abrindo o capô. Deu a volta, apoiou-se na parte dianteira do carro, junto com o fazendeiro, olharam para o motor. Parece que você tem uma mangueira d'água rompida aqui. Acho que tem alguma coisa na caminhonete para fazer um remendo. Daí você consegue chegar até a cidade para fazer o reparo. Eu agradeceria muito, senhor. A cordialidade do estranho tranquilizou um pouco o fazendeiro, mas este ainda estava ressabiado. Tinha alguma coisa nele que o incomodava. Foram se dirigindo para a traseira da caminhonete, onde o fazendeiro guardava um monte de tranqueiras e algumas ferramentas que utilizava para arrumar o seu trator e a própria caminhonete. Porém, no meio do caminho, um comentário fez a espinha do fazendeiro gelar. São sua esposa e filho na caminhonete? Disse dirigindo um cumprimento à esposa do fazendeiro, que aguardava na cabine. Ele retribuiu com um sorriso. Sim. O fazendeiro engoliu em seco, percebeu que o estranho observou sua esposa por alguns segundos e depois continuou caminhando ao seu lado para ajudá-lo com a caixa de ferramentas. Sua senhora me faz lembrar de minha mãe. O semblante do rapaz mudou, tornando-se um pouco mais sombrio. Ela faleceu há pouco tempo, por isso estou de mudança. E você está indo para onde, filho? Gotham City, senhor. Você tem um bocado de estrada pela frente, então. O fazendeiro estava remendando a mangueira rompida com um pedaço de borracha. O que vai fazer por lá? Hesitou por um instante. Vou tentar a vida. Venho de uma cidade pequena, bem menor que esta aqui. Tenho a esperança de que em Gotham vou arrumar trabalho. Tenho alguns amigos que se deram bem por lá. Aquela cidade é muito perigosa, filho. O fazendeiro estava sério. Você parece um rapaz forte. Por que não se instala aqui em Smallville? Tem muito trabalho por aqui. Já vi muitos rapazes se perderem na vida da cidade grande. Acho que não me daria muito bem por aqui. Essa calmaria não é pra mim. Na verdade, estava morrendo de medo de Gotham City, mas ao mesmo tempo deslumbrado com o glamour de uma cidade grande. Bem, garoto, parece que está pronto. O fazendeiro limpou as mãos numa estopa, pegou um galão de água e completou a água do radiador do carro. Não o aconselho a ir até Gotham desse jeito, mas com certeza te levará a uma oficina mecânica na cidade. Muito obrigado. O estranho estendeu a mão para o fazendeiro. Este limpou uma vez mais na estopa e retribuiu o cumprimento. Filho, com tudo isto aqui, esqueci de perguntar seu nome. É Chill, senhor. Joe Chill. Jonathan Kent. E aquela é minha esposa Martha. Apontou com o dedão por cima do ombro. E seu filho, como se chama? A pergunta fez com que o fazendeiro quase tivesse um infarte. Querendo demonstrar cordialidade, tinha se esquecido de que a esposa e ele tinham acabado de encontrar a criança em circunstâncias misteriosas. Clark! Clark Kent! Retrucou com o primeiro nome que lhe cruzou a cabeça. Era fã dos filmes de Clark Gable. O estranho achou aquela hesitação esquisita, mas deixou pra lá. Tinha pressa de chegar em Gotham. Despediu-se do fazendeiro, entrou no carro e partiu. O fazendeiro fez o mesmo, guardou as ferramentas e se apressou a entrar na caminhonete. O bebê devia estar com fome, pois começara a chorar. Nunca mais voltaram a se ver e, infelizmente, os alertas dados pelo velho fazendeiro acabaram se tornando realidade. Cada um, à sua maneira, modificaria o destino da Terra.